3 decolado na Puca. Gente, para o 310 da Puca Caju, Rio 5973. Ponte de Messina, centralizado. Zero Bulls da Aracaju, né? 570. Senhor de Salvador, muito bom dia. Rio 981, decolou. 1999. Direto Momo? dia. Sábado, bom dia, o 21649 de Colômbia. Israel 360, Colômbia 149.